do Manuel. Vem da empresa Líder, vem recordando com a gente. Tá do Shopping do Guamá. Opa! Não posso mais ficar. Como? A esperar churrasco chegar. Ah, se o churrasco chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Como é que é? Ficar sofrendo. Olha o açaizão. O tempo fez você mudar. E vai pra cima. E até deixar de me amar. Agora você é retrô. Segura, DJ Rebelde. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Amiga Ruth com a gente. Já curtindo hoje o Pato Show. Obrigado, Ruth. Você e a Elane. Alô, Elane. Bora, Sidney. Não posso mais ficar. Qual foi, Igor? A esperar. Você chegar. Lavou, tá novo, é? Meu bem, agora sei. Não vou mais. Eu também quero tomar um banho. Sofrendo. Vai ser aqui no Tucunduba, meu. Tempo fez você mudar. Aí o salão tá me esperando aqui pra cortar o cabelo. Deixar de me amar. Vai! Vou procurar um outro alguém. Me amar. Que queira. Só da mana. Sempre me amar. Que queira. Sempre me amar. Que queira. Sempre me amar. Saudade valendo. Que queira. DJ Rebelde. Vamos aqui pela primeira vez no bar do shopping. Conta aí, rebelde. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Pois é, né, meu? Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos. Roubava laranja do quintal do vizinho. Na época esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje isso tudo do meu peito não sai. Nesse mundo de sonhos só ficou a saudade. Rebelde Magrinho. Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me sentia o Pelé da garotada. Rebelde Fitney. Tudo que eu tinha já foi esquecido. E aqueles meninos também já crescidos. Vai, garoto! Já não solta pipa, não roda um pião. Sentem o mesmo que eu sinto no coração. E hoje, hoje? Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância. Deixa eu abraçar meu amigo Rony do comércio. E isso me faz. Tá só de valor, Rony! É o Rony do Rony Espada. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância. Que no tempo eu perdi. Ele não gosta desse aí. Ele gosta do pedão. Outra vez. Né, Rony? Né, Rony? Gosto da saudade, né, Rony? Fala que é tu que gosta. Como eu era criança, amava e não sabia. Onde anda a menina do meu amor primeiro? Era flor botão ainda no meu canteiro. Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão que fez abrir a porta. Deixa eu abraçar meu amigo Coca Maconheiro. É só de boi, Coca! Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Não dá em nada. A infância vivida, aquele mundo que se desfez. Fala, Coca! Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir. Eu sou ele que mandou. Se aqui no tempo eu perdi. Desconhece mais anos do que criança outra vez. Vai na. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. DJ Rebelde! Olha a tua infância aí, ó! Com o passar do tempo, a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. E aí? Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. Rebelde. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Já vai fechar, meu irmão? Ninguém acostuma comigo. Falaram que tu fecha meia-noite. Encontro vão logo embora. Já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado, não adianta esperar quem não vem. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo os amores que encontro. DJ Rebelde! Olha o casal! Um casal de nordestino. Vamos lá! Fugindo do seu destino, miserável e infeliz. E o Rebelde só na saudade, vai! Levando um filho criança, levando muita esperança, foi para o sul do país. Só passou decepção, só passou humilhação, sem nada poder fazer. Sem trabalho e sem dinheiro, o homem foi ao desespero de roubar pra não morrer. Entra! Entrou numa padaria. Os empregados que havia, ele a todos vendeu. Com uma peixeira na mão, pegou leite, pegou pão, fez um embrulho e correu. Mas alguém lhe atropelou com jogou, ferindo-se mortalmente, espetando o coração. Meu irmão, caindo pesado ao chão. Só tô sentindo o cheiro do churrasco. Vendo no acidente. Fala bolota, não demora, meu irmão. O jornal noticiou, em manchete transformou o acidente num drama. Olha, curtiu, bora dançar, bora recordar, vai. Foi pra mão de um delegado que estava aposentado. Bora, Babalu! Querendo voltar pra fama. A Babalu e o Paulo, o casal foi perseguido. Estavam lá na Feira do Açaí. Até que se viu perdido, sem forças pra caminhar. E pensou, dias depois encontrado, DJ Rebelde, pra cada lado, e a criancinha chorar. Bora recordar, vai. Dias DJ Rebelde. Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. E aí? Por mais que eu encontre carinhos, não são como os seus. Bora, garoto! Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender, eu compreendi que não posso viver sem você. Lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem a... Deixa eu agradecer a presença do meu amigo Rony. Ah, meu amigo Rony do Rony Spa está comigo hoje. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. E na sequência da saudade valendo com o Rebelde, vamos lá. Volte, esqueça, não deixe que as águas passarem. O maestro chegou, DJ Rebelde. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você. Fazendo DJ Jonathan, homem da segunda da discórdia. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. E todos meus erros passados você perdoar. Volte! Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Só no bailão, só no bailão. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Já não dá pra segurar. É rebelde! É saudade de você, amor. Vai tocando a saudade só na categoria. É saudade de você. Só na saudade, na saudade! É saudade de você, amor. É saudade. O maestro da saudade. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade! É saudade de você, amor. Saudade. É saudade de saudade. Você. Saudade! Tentei te você, amor. Bora recordar, vamos lá! De saudade de você, DJ Rebelde Saudade. De saudade de você, amor. É quase verão, tá quase no verão. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. Bora, Sinão! O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. O maestro da saudade. O sol avermelhado, seus cabelos posso ver. E aí? No vento, sua voz em meu ouvido. Posso ouvir nas nuvens seu sorriso lá no céu. Eu posso ver você em tudo que eu olhar, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo, é muito amor no coração. E vai pra cima! Pra recordar, vamos lá! Fim de primavera, é quase verão. DJ Rebelde! Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu. Só pega no clima e o rebelde vai detonando. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. Vai, Deco. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho medo. É o quê? É muito amor no coração. DJ Rebelde! Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. E o Coca também sem dinheiro. Alô, Coca! Amava a princesa mais linda da terra. Meu parceiro, nego lindo, ô nego lindo. Tinha certeza. Ô nego lindo. Mas um dia ela passou sem nada saber. Mentira. Quando viu logo o amor, como ele foi. Isso é bem a mulher dele que fica enganando ele. Se eu fosse carpinteiro, aí negulido, você princesa. Olha a galera do amendoim já passando por aí. Dinheiro. Também do ovo de codorna. Você com nobreza. É você que anda dando prévia por aí. Meu benzinho. Olha o amendoim aí. Minha Maria. Né, mano? E com todo carinho. Azulzinha. Casaria. Vamos dançar a música do começo, do começo. Eu gosto é do violão, rapaz. Um, dois, três. conto de fadas. Um carpinteiro, sozinho sem nada. E o rebelde também sem dinheiro. Galo duro! Amava a princesa mais linda da terra. Mentira! Mas tinha certeza que nada era pra ela. Só fazendo um pix agora. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor, com ele foi viver. E aí, Babalu? Se eu fosse carpinteiro, se eu fosse carpinteiro, você princesa, eu não parava nessa pandemia. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. Alô, mestre João! Com todo carinho, comigo casaria. Só na manhã! Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho. E o rebelde, rebelde, eu casaria. Próximo sábado estamos de volta aí na quadra da prefeita. Todo carinho. Já comigo casaria. DJ Rebelde. Pra recordar. DJ Rebelde. Vai só na manha. Vai só na manha. Rebelde vai detonando. E de repente na rua eu vejo passando por mim DJ Rebelde. Um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. Égua do craqueado. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Bora, Maldona Júnior! Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar. Daqui a pouquinho, e Coraci! Daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou. Fazia a gente pensar que pra ele o tempo passou. E o rebelde vai tocando! E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Valelane. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Só começando! E como se fosse uma história antiga que o mundo esqueceu. Aquele homem estranho diz... Olha esse meu amigo Rony. Filho de Deus. Aí do Rony Esvava, né, Guarda? E porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis. A multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. E quando alguém perguntou... Esse que é teu amigo, é Rony? Ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. Aí, amigo, e começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. E aí, mestre João? Saudade. O maestro da saudade. Tá, hoje eu chego bacana. Vila! Esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Quem é? Quem é ela aí? Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Esse é o sinal. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Só não chega o churrasco, meu irmão. Leviana. Olha a fumaça lá. Você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bom. Na vizinha. De tantos. Tem churrasco aí na vizinha. Aí. Será que não se acanha? Eu sei. Não leviana. Só que ela já fez sinal ali que é dois contos. Se acanha, cê não leviana. Oh, pensei que era uma serrada. Leviana. Ó, patroa. Você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Olha que o maestro vai detonando aqui no bar do shopping. DJ Rebelde! Ah, DJ Rebelde, toca aquela música que a galera gosta de curtir quando tu faz a tua sequência. Pronto! Lá vem a sequência! DJ Rebelde! Um, dois, três, vamos! Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim. Não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um beijo. E aí, Guamã? Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Ela vai cantar. Foi tão ruim. Dali, maestro! E não vai mais terminar. E vá pra cima! Só pegando o livro, as emoções aqui do Bar do Shopping. E aí, Guamã? Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Só abraçar carinhoso, meu parceiro DJ Iago Mix. Meu grande bem é você. Abração carinhoso do Rebelde. Alô, Iago! Minha vida fica, por favor. E no ladinho ele mora, olha. Não pode me deixar. Ele bateu uma foto de câmera escondida. Pode apagar. É, cara. Me diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, na hora, né? Quando eu te liguei, eu senti na tua. Chope, então, Vestibor! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Meu amigo Batista! Olha pra mim! Aí do Palmeiraço com a gente aí, Batista! E não vai mais ser. Isso é considerado, abração! Foi tão. Abração no Rebelde. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Nosso amor, DJ Rebelde. Caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Vá pra cima! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Quero ver agora, vai! Que o amor se fez. DJ Rebelde. O amor se fez. Manda Saigon. O maestro Rebelde. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Aí, mestre João, por favor, vamos apagar a chama da paixão. Bora, Manuel! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bora, bolota, não vai deixar queimar esse churrasco, bolão. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ô, negolinho. A lua inteira agora é o manto negro. E aí, DJ? São quatro ciclos no escuro deserto. DJ Jonathan da discórdia na área, hein, Jonathan? Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. E vá pra cima! Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Cheiro verde. Ah, As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. DJ Rebelde. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Para a luz, é Babalu. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua justa. Lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Bora, Paulo! Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo duvido. Teme a noite, como a noite vai temer o fogo. O tanque. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma dor. Um, dois, três, vai! DJ Rebelde! Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vá do shopping do Guamã! O dia amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Pegou o beco. Não consigo mais viver. A levaram, velho. Quero nem saber. Graças a Deus. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu isso. Galera do Maracujá relembrando o Rebelde. Detonando lá no Maracujá. Só que a gente, um abração a vocês. Fica à vontade. Lá no Maracujá. Quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. A saudade que eu sinto é grande, eu não posso evitar. Olha o brega aí! Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? E o churrasco nada, né? Pode, por favor. Você me deu a vida. É, não é fiado, não. Quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. Você não vê. Quanto eu te amo. E aí? Meu coração está vazio. Por você eu chamo, chamo. Obrigado, mano. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Alô, Peter! Alô, Rony! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Chocou na cara. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, DJ Rebelde. Com tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. O Peter já foi lá. Eu recebi de você. O Peter mandou avisar, não é fiado. Sem dizer não, ninguém havia sido tão. Leva churrasco pro DJ que ele tá mordido. Pra mim, DJ Rebelde. Sei tudo vai passar e eu vou. Pega o Bolota, até se escondeu agora. Alô, Bolota! O tempo vai e prova que foi você quem perdeu. É churrasco do Lombardi do Bolota. DJ Rebelde! Dali Rebelde! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Porra, sacanagem desse cara, mano. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Comprei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. DJ Rebelde! Por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. É. Mas entenda que foi. Foi por amor. Eu sei que eu me entreguei a você. Foi. Segura! Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo, mas estava bem perto. Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim. Bora, Rony! Sem seu amor, porque... Aí, agora, né? Depois de secar do meu time. E fazer sem você foi... Depois de secar o meu time agora. Eu sei, me diz o que faz. Bora, Rebelde! Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. DJ Rebelde! Foi... Foi por amor, eu sei. Bora, Babalu! Bora, Paulo! O que fazer sem você? Eu só ver, velho! Foi por amor, eu sei. Vem chutando! Me diz que eu te amei. Deixa o DJ tocar, deixa. Quando o DJ tocar esta brincadeira, DJ Rebelde, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar? Ah, ouvindo esta canção tão linda, eu vou me apaixonar. Um, dois, três, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. DJ Rebelde, para com a tua frescura. E... Peço pro DJ tocar um pouco esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Tô Marcelo Batista aí do São Palmeiraço. Pega a gente, Ana Batista. Pra poder falar. Ah, tô louco, apaixonado, meu bem. E com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh,

coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar e ver cara não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. Meu amigo Rui e a Thelma aí da tribo da saudade vai chegando com a gente. Bora! Mesmo se precisarmos de um divã, vamos aqui. Bora, meu parceiro Koga! Amanhã, se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o mundo ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Procuro com você felicidade. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fica à vontade, hein? Um lugar de carinhos. Meu grande amigo Rui, a Thelma. Aí da tribo da saudade com a gente, obrigado. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. DJ Rebelde! Nós merecemos essa chance. Fala pro teu grande amor. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida. O Sidney e o Igor estão de volta, fica à vontade. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos. DJ Rebelde! É pras mulheres que estão malucas! E aí, mulher? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Tá maluca? Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai? Chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais. Deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Rebelde. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Eu vou querer te ver, DJ Rebelde. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Alô, Peter! O amor que eu sinto. Obrigado, meu amigo Peter, pelo suporte. O churrasco como rebelde. Eu preciso estar. Se depender do Bolota, meu patrão. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Chega junto! Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Oh, oh. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedida. Porque o meu mundo é todo seu. Eu amo você. Eu amo você. DJ Rebelde. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedida. Porque o meu mundo é todo seu. E saudade. Um, dois, três. Alô, Guamã. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Deixa eu abraçar carinhoso. Minha amiga Babalu, Lúcia Babalu. Alô, seu grande amor, Paulo. Obrigado, Paulo. Pela presença e a preferência de estar aqui na gente até agora. Alô, Coca! Olha que o reverso só tá começando. Vamos lá! Eu sei que eu errei. Agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Vamos conversar. Rebelde. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Tentar dizer que amo outro rapaz não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Posso fazer o Manuel, hein, Manuel? Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar, conversar. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar. Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Vamos conversar. DJ Rebelde. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Jamais. Amigo Dinho, tá com a gente aqui no Bar do Show. Obrigado, Dinho. Fica à vontade. As estrelas todas. E o Rebelde vai tocando. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso. Dia 27 deu passeio da tribo. Aniversário. Prazer, 5 anos da tribo da saudade. Ah, e o Rebelde vai estar lá, hein? Cintilante mais perto. Só de sunga. DJ Rebelde Saudade. Você tem. Tribo da Saudade. Tribo da Saudade. Com o sol. E a mais bela luz do luar. Bora, Rui! Levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Bora, Gigi, Deus! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante mais belo é o teu olhar. Você não deu o meu coração chorou. Toma! O que te ofereci eu jamais oferecia. A música que virou febre. Mas oh, que lindo. A música que a galera canta. Que já és. A música que virou hino. Você brincou com os sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim. Meu amor, não vou mais chorar. Não vale. Daqui a pouquinho. Agora a gente vai beirando aí. Ver você. Pelo Tucunduba. Mas vou perdeu o lugar. Bora, Goga! Amor. DJ Rebelde! obrigado, meu amigo Sinal, pelo convite. Está aqui hoje, aqui no bar do Shopping. Gito do Shopping. Lembro que você me falou. Gito Shopping. Eu amo para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E você? Você me perdeu. Foi sal. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou me Rebelde. Meu diário, o tempo não quer passar. E aí? A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Olha, vamos bebendo aí, tá? Vou tomando açaí aqui. Não se esquecer que estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Amor, e estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Quem chegou pra detonar a saudade? DJ Rebelde, pra você, pra você. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, da meu ar. Ah, DJ Rebelde, toca aquela música que a galera gosta de curtir quando tu faz a tua sequência.